chegamos para mais um podcast, agora para falar sobre o número 20 do nosso ranking de forças, West Virginia, que tem aí uma torcida muito amistosa, né? Todo mundo sabe como a torcida de West Virginia é muito amigável, sempre recebe bem seus adversários, incluindo seus grandes rivais. Bom, para falar hoje sobre esse time que é o número 20 do nosso ranking de forças, está aqui o João Vitor Coelho. Take me home, country roads. O Nick Bardiella. Say goodbye to Vince Young. O Vitor Knack. É estranho como o West Virginia está sempre pegando fogo depois de cada vitória. E o Kelvin Queiroz. Saudações, alvirrubras. Bom, e para falar do azul e amarelo de West Virginia, a gente pede licença para lembrar que o time não faz mais a sua rivalidade clássica contra Pittsburgh, né? Contra Pitt Panthers. Desde 2011, o time não enfrenta mais seu maior rival, desde que saiu lá da Big East, né? Desde que saiu da conferência extinta Big East, pelo menos no futebol americano, foi parar na Big 12, bem distante, inclusive, dos seus rivais da Big 12. A maioria tá do outro lado dos Estados Unidos, né? Muitos times são do Texas e da região ali de Texas, no geral, né? Acabou partindo pra muito longe e acaba hoje fazendo jogos continentais, aí, distâncias continentais. Bom, voltando, eu toco nesse assunto porque é uma rivalidade de 1895, né? Os times fizeram mais de 100 encontros na sua história e hoje não jogam mais, mas a boa notícia é que em 2022 vão voltar a jogar, pelo menos, tem já calendário agendado pra entre 2022 e 2025, se não tô enganado, pelo menos esses times vão voltar a jogar, lembrando, o Pitt está lá hoje na ACC, joga, portanto, outra conferência, não joga junto com os Mountaineers. Mountaineers que tiveram sua primeira temporada em 1891, nunca venceram um campeonato nacional, tiveram, sim, 15 títulos de conferência, a gente considera, pelo menos, que de verdade foram apenas 7, né, que foram na Big East, na SOCOM, lá era molezinha jogar nos anos 60, aliás, o time fez parte nos anos 60 da SOCOM, saiu no final dos anos 60 e ficou até o começo dos anos 90, sem conferências para jogar como um time independente, então, mais ou menos os moldes que Notre Dame tem hoje, não tinha uma conferência, jogava contra rivais marcados num calendário próprio, sem nenhum encontro fixo, né, obrigatório na temporada, claro que a rivalidade era colocada sempre no final da temporada, mas não era nenhum encontro colocado de forma fixa mesmo, impondo, né, para o time jogar aquela partida. Como acontece lá na ACC para enfrentar Boston College, né? E para falar como foi o ano passado, né, dos Mountaineers, como a equipe se comportou em 2016, vem o Nick para falar, portanto, do time. West Virginia começou o ano relativamente bem, né? Eles não estavam ranqueados, conseguiram até uma boa colocação até enfrentarem Oklahoma State. Acabaram perdendo também para o outro time do mesmo estado, mas dessa vez em casa, né? E finalizou a temporada com uma derrota contra Miami no Russell Athletic Bowl. O time estava muito bem, mais um ano debaixo do Dana Holmgren na Big 12. E desde que eles entraram para a Big 12, eles conseguiram um recorde com mais de 8 vitórias, né? E o que se espera que esse ano... O que espera não, o que se acha que esse ano é que mantenha-se esse tipo de comprometimento e evolução do time. Apesar de ter que viajar muito, porque West Virginia, depois que entrou para o Big 12, ela tem adversários espalhados muito distantes de West Virginia e também muito longe da sua base de recrutamento. Valeu, Nick. Agora vamos avaliar o head coach e vou testar uma coisa nova a partir de agora, ok, amigos? Quem sabe faz ao vivo, vou fazer uma coisa nova. Nós vamos avaliar o head coach, mas eu vou pedir apenas agora para que um ou dois dos nossos coleguinhas, no caso aqui, falem sobre esse técnico, ok? Ok. Muito bem, então vamos lá, vou escolher aqui pela planilha de notas que eu recebi já previamente de cada um, eu vou escolher, deixa eu ver, o Vitor Knack para avaliar o técnico. Vitor, qual que é a sua avaliação do técnico de West Virginia, o Dana Holgorsen, que tá aí indo para mais uma temporada com os Mountaineers? Então, eu dei um B- pro Holgorsen, porque eu simplesmente não confio nele. Ele é um bom técnico, mas eu não sei se ele tem o que é necessário para manter o West Virginia acima de 8 vitórias com frequência. Ele é head coach de West Virginia desde 2011, e foi um 10-3, né, em 2011, na primeira temporada dele. Mas, no geral, ele só voltou a ter uma temporada, se não me engano, acima de 9 vitórias no ano passado. Então, eu tô na dúvida se ele vai conseguir manter o sucesso de West Virginia na temporada passada no futuro. E quem deu a melhor nota dos nossos companheiros aqui foi o nosso companheiro João. João, por que você deu B+? Bom, eu dei um B+ pro Dana Holgorsen porque eu realmente gosto do trabalho dele e E apesar de ele ter tido algumas temporadas bem instáveis, por exemplo, 2013 foi 4-8, ele teve duas temporadas com 7-6 antes de 2015, eu acredito que isso se deu também porque foi um processo complicado, né? Ele foi o head coach que, dentro desse processo de transferência de West Virginia da Big East para Big 12, e foi um processo, e é um, sempre um processo complicado de mudar de conferência. E ele teve que se adaptar a toda uma nova base de recrutamento, toda uma logística nova para os Mountaineers, de moverem-se de uma conferência da Costa Oeste para uma conferência meio do país. E eu acho que agora ele começa a recuperar o controle, com 10-3 na temporada passada. Eu acho que ele pode levar o programa a uma estabilidade maior dentro da Big 12 nos próximos anos. Por isso que eu dei um B mais para ele. Lembrando que você pode acompanhar a nota de todos os nossos participantes aqui do podcast lá em thefraternity.com.br. Lá procure o podcast sobre West Virginia e você vai ver exatamente a nota que cada um deu para esse técnico que vai aí para mais uma temporada com os Mountaineers. A temporada dele agora, ele está indo para, deixa eu ver aqui, desde 2011 ele é técnico. Sétima. Sétima temporada, portanto, com os Mountaineers, indo, portanto, para mais um ano aí lá na Big 12 com o time de West Virginia. Bom, vamos agora para o próximo ponto. Nós escolhemos aqui 5 jogadores que merecem destaque da nossa equipe. 5 jogadores escolhidos, portanto. Vamos começar as avaliações dos nossos jogadores pelo Nick Bargella. Nick, quem você escolheu e por quê? Eu acabei escolhendo o Kizer White, que é o irmão mais novo do Kevin White, que foi escolhido pelo Chicago Bears nesse ano no draft, né? Kizer White, ele é um safety. Ele começou como free safety. Começou como strong safety, desculpa. E no ano passado ele acabou movendo para free safety. E ele teve um ano muito bom. Teve anos muito bons, desculpa, 2015 e 2016. E no ano passado, apesar de não ter participado do último jogo contra Baylor, ele conseguiu números muito altos, especialmente de sacks, fumbles forçados. E foi o jogador em primeiro lugar do próprio time com interceptações com 5. Ou seja, se ele conseguir manter essa produção constante e esse efeito que ele tem muito disruptive, né, de conseguir forçar fumble, de conseguir produzir interceptação e até mesmo ficar no box com os linebackers para proteger, para ajudar contra a corrida, é bem provável que ele consiga aumentar bem o estoque dele para esse próximo draft. Por enquanto, ele tem sido cotado aí para sair no final da primeira rodada, primeiro round, começo do segundo round, mas a gente não sabe, né? Ano passado a gente se viu muito bem como outros quarterbacks poderiam ter saído no começo, outros jogadores com mais estoque foram caindo ao longo do ano. Valeu, Nick. Kelvin, qual é o atleta que você escolheu e por que você incluiu ele na sua lista de favoritos do time? Eu escolhi um atleta chamado Al-Rashid Benton, linebacker, redshirt, que por mais que o sistema do Dana Holderson seja voltado pro ataque, eu destaco esse linebacker porque ele é o líder de tackles na temporada, ele foi o líder em tackles na temporada passada, e ele tem uma trajetória interessante, que ele começou bastante desacreditado, ele foi, como eu disse, redshirt no primeiro ano, e aí foi passando para o time de especialistas, até que no ano passado ele realmente despontou. Muito bem, agora quem avalia o atleta que escolheu é o João Vitor Coelho. João, quem você escolheu? Também escolhi um jogador de defesa, o Draven Askew Henry. Ele é um safety no seu ano de redshirt junior em West Virginia, e ele decidiu pela red shirt na temporada passada porque ele acabou tendo uma lesão no joelho que acabou com a temporada dele já no camp de preseason. Então ele acabou tendo que ficar fora de jogo em 2016. Mas em 2015 ele teve uma temporada muito positiva. Na carreira dele, ele foi titular em todos os jogos que participou. E ele é um jogador muito consistente. Teve 47 tackles totais, um tackle for loss, e uma interceptação e 4 pass breakups, que são passes desviados. Ele também costuma aparecer em jogos importantes, como no Cactus Bowl de 2015, contra Arizona State, ele teve 7 tackles, o número máximo da equipe. E nessa temporada ele está já na watchlist dos prêmios Bednarik, que é dado ao melhor jogador de defesa do college football, e do prêmio Jim Thorpe, que é dado ao melhor defensive back do college football. Então, portanto, um atleta que pode ter a sua prateleira cheia de troféus mais pra frente. Vários prêmios aí que ele pode receber nesse ano, já tem também aí um histórico legal de indicações. Bom, agora quem vai dar a nota para o seu atleta, aliás, a nota não, quem vai avaliar melhor o seu atleta é o Vitor Kinnack. Vitor, quem que você escolheu? Então, eu fui com o quarterback Will Grier, porque além de ser um bom jogador, ele tá chegando em West Virginia agora, é uma das histórias mais interessantes do college football em 2017. Em 2015, o Grier fez 6 jogos por Florida, sendo uma surpresa muito positiva na posição de quarterback dos Gators. Ele era redshirt freshman e lançou 1.204 jardas e 10 touchdowns e apenas 3 interceptações nesse período de 6 jogos. Contudo, ele foi descoberto usando um suplemento que continha uma substância ilegal. E com isso ele foi punido pela NCAA por 1 ano. Nesse caso, ele não poderia jogar até a semana 6 de 2016. Então o Grier decidiu se transferir, aproveitando aquele tempo, né, de transferência que a NCAA cobra de 1 ano de um jogador que não é graduado. Ele decidiu se transferir para cumprir a punição em outro time, indo para West Virginia. Nesse ano, com a saída do Skyler Howard, que foi um dos jogadores mais importantes da campanha dos Mountaineers no ano passado, o Grier chega como titular, como redshirt junior, e deve fazer uma boa temporada, precisa fazer uma boa temporada, na verdade, para os Mountaineers terem um bom resultado nesse ano. Só dentro que eu, como torcedor de Ole Miss, além de ser torcedor de Minnesota, eu ainda tenho... Fiquei um tempo tendo pesadelos com esse quarterback Will Grier, porque ele jogou pra caramba contra os Rebels em 2015. E a gente era o número 3 do país e levamos uma surra, um jogaço dele em Gainesville. Muito bem, eu tenho pesadelos com um kicker que jogou no meu time, eu respeito muito, inclusive, mas eu tenho principalmente sonhos homicidas com o cara que errou o texto de gols daquele dia. Abraço, Kelly Foster, um abraço pra você, onde você estiver, um abraço, Kelly Foster, graças a você, não é culpa do Griffith, o Griffith era um freshman. Bom, estou falando do Kick Six de Alabama, mais pra frente com certeza vão tocar nesse assunto lá quando formos falar sobre o querido Crimson Tide. Bom, eu também escolhi uma história assim como o Victor, uma história bem bacana, uma história de Cinderela de um jogador do time. O Justin Crawford Sr., agora running back, teve sua primeira temporada no ano passado. Sim, ele chegou nos Mountaineers ano passado. Ele é um JUCO transfer, ou seja, ele veio de um junior college. Ele veio de uma universidade que tem um curso de duração de 2 anos. As regras de transferência para um junior college, para um college de 4 anos, um college tradicional, são bem, vamos dizer assim, restritas, né? São duras. O atleta tem que ter lá mínimo de horas, tem que ter várias coisas que ele tem que ter realmente realizado no junior college. Atletas que vêm no junior college geralmente não chegam para brilhar no futebol americano, né? Eles geralmente são atletas que não conseguiram uma bolsa de estudos e estão chegando pela primeira vez ali numa universidade, nos holofotes para jogar futebol americano. E eu fui procurar, fiquei até curioso na época, quando estava estudando esse atleta, né? Fui estudar o time de West Virginia e fiquei curioso com histórias de jogadores que foram JUCO transfers, né? E eu fiquei bem interessado na história de um cara, o Aaron Rodgers. Foi um JUCO transfer. Ele foi pra Cal, mas ele foi depois que ele jogou no Junior College por 1 ano. Então, eu achei bem interessante a história, lembrando, uma universidade de 2 anos, vamos considerar assim que é um tecnólogo nos Estados Unidos, ok? Uma faculdade de tecnólogo, mas vamos supor que seja apenas uma faculdade que só faça cursos de formação tecnólogo, ok? Tecnológica, formação de 2 anos. Bom, falando sobre esse jogador, né, ele é um cara bem alto, ele tem números muito impressionantes, principalmente o de jardas. Ele tem 1.184 jardas, né? Isso é um número muito interessante para um cara que chegou agora no time e já tomou essa posição. Vejo ele aí sim em 2016 brilhando na frente do jogo terrestre de West Virginia. Bom, amigos, para o próximo tópico vou chamar o João. João, qual que é o jogo-chave agora de West Virginia nessa temporada? Bom, eu escolhi um jogo-chave para os Mountaineers que não é dentro da temporada, mas sem sombra de dúvida vai ser uma prova muito importante para a equipe logo no começo da temporada de 2017. No primeiro jogo, logo na semana 1, contra a Virginia Tech, é uma rivalidade. As duas equipes, os campi da universidade são bem próximos um do outro. E o jogo vai ser no FedEx Field, que é a casa do Washington Redskins. E vai ser um jogo muito importante, porque West Virginia, nessa temporada, a sua principal força vai ser o ataque, e esse ataque vai ser testado contra uma defesa muito boa, muito consistente, uma das mais sólidas da ACC, que é a defesa de Virginia Tech, um time, na minha opinião, do top 25, e pode subir bastante no decorrer da temporada. Então eu acho que se o West Virginia conseguir essa vitória, vai ser um grande boost de confiança para os Mountaineers, para eles começarem a temporada da Big 12, dentro da Big 12, com o pé direito. Ok, valeu, João. E aproveitando que você já falou do jogo-chave, eu já vou começar já aquele setor que a gente analisa sempre, a previsão de recorde, né? Nosso chute aqui sobre qual será o número de vitórias e derrotas da equipe na temporada. Começo já dizendo que esse jogo contra a Virginia Tech, para mim, eu tenho, na minha opinião, que o West Virginia vence a partida, né? É um jogo difícil, jogando no FedEx Field, e eles têm uma tabela que é realmente fácil. A partir dali, eles vão batendo em bêbado na ladeira, né? Eles vão empurrando o bêbado na ladeira, né? É mais fácil ainda do que bater em bêbado na ladeira e empurrar o bêbado na ladeira. Eles vão com jogos muito fáceis até a semana 9, quando encontram o Oklahoma State em casa. Na minha opinião, vence o Oklahoma State. Essa partida será vencida pelo Oklahoma State, portanto. E Oklahoma também acho que vence o time dos Mountaineers. Veja um recorde 10-2 para o West Virginia nessa temporada. Kelvin, qual que é a sua previsão aí de vitórias e derrotas de West Virginia? Então, Annie, eu tô com uma visão um pouquinho mais pessimista de West Virginia, sobretudo pela defesa frágil deles, principalmente na secundária e no interior da linha. Então, eu botei um 9-3 aqui, e derrotas para Oklahoma State, Kansas State e Oklahoma. Muito bem, quem avalia agora é o Vitor Kinak. Vitor, sua avaliação sobre a sua previsão, na verdade, é o seu momento mandinar aqui no podcast. Então, eu tô muito mais pessimista que vocês. Pra mim, o West Virginia nem é time de top 25. Se vocês abrirem o defeternity.com.br, vocês vão ver isso. Eu chutei um 7-5 pra West Virginia, com derrotas pra Virginia Tech, ECU, Oklahoma State, Kansas State e Oklahoma. Porque o time vai ter que ter uma reformulação da linha ofensiva, perde muitos jogadores numa defesa que já não era muito boa, especialmente na secundária. Então eu não tô muito positivo com o West Virginia nesse ano, não. Muito bem, alguém aqui sendo sensato, né, durante esse podcast. Vamos lá para o próximo avaliador, é o Nick Bargella. Nick, qual a sua previsão? Eu acho que eu consigo ser mais pessimista ainda, porque que você... Vai terminar porque... com um recorde negativo a nossa avaliação aqui, o último que eu vou dizer. Eu acho que o West Virginia finalizou o ano com um 5-7, tá? Provavelmente eles vão sofrer da mesma forma que eles sofreram no ano passado, mas de uma forma um pouco diferente. Ao invés de 6 jogos com vitória, eles vão começar com um recorde negativo, né? Vai embalar pelo menos 3 vitórias, e daí no máximo que eles vão conseguir é talvez uma vitória contra a Texas Tech ou Iowa State, mas no restante é bem provável que eles consigam perder todos os outros jogos dentro da própria Big 12. É um time que, apesar de ter perdido muitos jogadores na defesa, o maior problema vai ser quem vão ser os playmakers no ataque. Com essa mudança de quarterback, a gente não sabe como que o transfer de Flórida vai conseguir se firmar no ataque. Além do que, por exemplo, ter perdido o Kevin White é uma coisa que foi muito impactante para o time. Vamos ver quem consegue substituir ele como o receiver principal, apesar do time ter conseguido ir razoavelmente com a falta dele no final da temporada. Mas a gente viu como o time não conseguiu se manter como um time contra Miami no bowl season, né? É verdade. Bom, e para encerrar tem o João Vitor Coelho. João, vai ser 0-12 o seu recorde, porque tá cada vez caindo mais. Não. Eu não sou tão pessimista assim com relação ao West Virginia. Eu acho que os Mountaineers terminam essa temporada com um 8-4. Eles vão perder a primeira partida para Virginia Tech. Vão perder para Oklahoma State em casa. E também vão perder ali as duas últimas partidas que tem dentro de casa. Fora de casa, quer dizer, para Kansas State em Manhattan e para Oklahoma em Norman. Eu acho que essas partidas vão ser muito complicadas para os Mountaineers saírem com a vitória. Então, eu fico com 8-4. Não sou tão pessimista assim. Muito bem. E para encerrar o nosso podcast, vem aí o Kelvin Queiroz para, em 30 segundos, defender um bom motivo para torcer para o West Virginia. Manda ver, Kelvin. Os torcedores de West Virginia, como a gente já bem disse, são torcedores que realmente vestem a camisa. Eles são muito passionais. Não existe um simpatizante por West Virginia. Ou você torce, ou não. E a gente até fez um texto sobre as torcidas mais chatas do college football. E West Virginia, se eu não me engano, está ranqueada em segundo. Então, realmente, você ou é torcedor ou não é. E, assim, eu também destaco o mascote fofo deles, o Mountaineer, que tem uma baita barba. Muito bem. Uma barba bem maneira, né, Kelvin? Todos têm. Todos têm, muito bem. A sucessão. Muito bem. Bom, para encerrar o nosso podcast, não se esqueça, você pode ver lá em thefraternity.com.br, além das nossas matérias sempre muito legais sobre o mundo do college football, você pode acompanhar o nosso grade do time, o grade que cada um deu aqui, portanto, a nota individual que cada um considera aí para West Virginia. Lá também você pode ver outras notícias e nos seguir através das redes sociais em www.facebook.com/thefraternitybr e também no Twitter, @thefraternitybr. Não se esqueça de assinar o nosso feed aqui pelo aplicativo do iTunes, pelo aplicativo de podcasts no seu celular iOS. Se você não tiver, assine aí no seu aplicativo favorito de podcasts. Estaremos lá também sempre com o melhor conteúdo de futebol americano universitário em língua portuguesa do universo. Nos vemos na segunda-feira para falar de South Florida. Até lá! Então, minha previsão de recorde para eles é um... Pera, eu perdi minha previsão de recorde. Eu não sei. 0-0. Ele está suspenso.